Um dia vestido de saudades vivas, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira nele se guardar, sentimento irá morte amordaçar, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira nele se guardar, sentimento irá morte amordaçar, volta a incomodar. Um dia vestido de saudades vivas, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira nele se guardar, sentimento irá morte amordaçar, volta a incomodar. De ao vivo, volume 4, de banda, volta a incomodar. Música do grande Fagner aí, né? Envolta em...